Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com o cantor Daniel Bovolone. Continue ligadinho aqui no Programa Expresso. E agora estou recebendo nesses dois próximos blocos. Vamos conversar com a Bruna Rosa. Ela é produtora cultural e está em Guaranésia ministrando uma oficina aqui para o pessoal do Grupo Máscaras e acho que para artistas de toda a região, né, Maurinho? Tudo bem? Deixa eu falar oi pro Maurinho primeiro. Maurinho é nosso sócio aqui do programa, né? Tudo bem, hoje eu tô com voz. É, hoje tá, da última vez que você veio aqui a gente teve quase que colocar um tradutor, né? Exatamente. É pro pessoal do Máscaras, né? Principalmente pro pessoal do Máscara, tá? É, os alunos estão sendo, dessa vez, exclusivamente do Grupo Máscaras. Vamos falar aqui com a Bruna então, tudo bem, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Prazer estar falando com você e recebendo você aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha, viu? Obrigada. Você tá gostando da nossa cidade, Bruna? Tô adorando, tô gostando muito de Guaranésia, Guaxupé, também tô ficando hospedada lá, tô adorando a região. É a primeira vez que você vem aqui pra região? Primeira vez. Mas eu tava vendo, você já andou pra uma boa parte do Brasil, né? Já andei, né? Pra uma boa parte do Brasil. Conhece bastante nosso Brasil? Conheço, conheço. Como produtora cultural ou mais como turista mesmo? Um pouquinho de tudo, né? A gente acaba pesquisando em todos os lugares. É, eu tenho uma veia um pouquinho sociológica, então eu viajo não só para turismo, eu gosto de viajar para conhecer, ainda mais porque eu estudo muito território, cidades, as maneiras de se organizar nos espaços. Então, para mim, uma viagem nunca é só uma viagem, né? Acaba sempre sendo. Tem muito mais. É. Ô, Bruno, o que que vem a ser uma produtora cultural? Então, na verdade, minha formação, eu sou formada em artes cênicas pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. É, eu tive uma pesquisa com corpo durante a minha graduação e eu fiquei 5 anos em Ouro Preto e quando eu me formei eu fui morar em Belo Horizonte. E aí lá as possibilidades de trabalho, de mercado, foram mais na área de produção cultural. Um produtor cultural, ele vai viabilizar e fazer as coisas acontecerem, as coisas culturais, né? Como festivais, encontros, fóruns, apresentações. Ele vai captar dinheiro, escrever projeto, ele vai fazer a coisa sair, a ideia sair do papel e virar realidade. Parte burocrática. Parte burocrática, é o pessoal que fica maluco nos bastidores. Trabalho é o pessoal extremamente difícil. Exatamente, que normalmente ninguém vê, mas sem eles nada acontece, né, Maurinho? É. Mas aí numa época de crise dessa, como é que um produtor cultural, que mágica vocês fazem para continuar produzindo nessa época? Então, na verdade, a gente está passando por um momento bem difícil, né, politicamente falando. Eu acho que a nossa crise no Brasil, ela não é só econômica, eu acho que é uma crise de valores. E isso acaba afetando não só a cultura, como vários outros setores. O Brasil ainda é um país muito novo e as pessoas ainda não estão muito conscientes que a cultura, ela é tão importante quanto a economia e contra todos os outros setores, porque a gente está falando de formação de pessoas. E sem pessoas não faz, a gente não faz nada, né? Afinal, nós que comandamos tudo. Ô Bruno, mas quando vamos ter essa consciência, então? Porque esse papo de que o Brasil precisa de crescer culturalmente, eu já ouço, ó. Há muitos anos, com certeza. Olha, eu acho que a gente tem que cada um fazer sua parte. Eu, pelo menos, a minha filosofia é, eu gosto muito de dar aula. E eu tento passar os meus valores através das minhas aulas para eu poder, como se fosse plantar uma sementinha, despertar o que a gente chama o mosquitinho do teatro, dar uma picadinha em cada um. Acho que a gente precisa ser mais sensível mesmo. E a cultura, ela tá aí para isso, para sensibilizar as pessoas. Então, eu acho que é um trabalho bem minucioso mesmo de despertar isso em cada ser humano que está próximo da gente. É um trabalho de formiguinha, então. É um trabalho de formiguinha, eu com vejo certeza. O trabalho que esse pessoal tem aqui do Máscaras em Guaranésia, o pessoal aqui da região, não deve ser muito diferente de onde você vem, né, Belo Horizonte? Você é de São Paulo, né? É. Mas de Belo Horizonte não deve ser muito diferente, né? Não é diferente, não. Na verdade, é bem parecido, né? O pessoal que trabalha com a cultura. A gente trabalha com sensibilização através das artes. Eu acredito muito nas artes como um veículo de transformação mesmo. Eu estudo teatro, estudo corpo, minha pesquisa é essa. E é mais como um instrumento mesmo de trabalho. Meu objetivo não é a beleza, o belo da arte. Lógico que ela acaba vindo, né? Ela acaba sendo uma consequência, mas para mim ela é mais um veículo de transformação, conscientização. Talvez não seja esse o grande erro dos nossos agentes culturais, fica muito preocupado com esse lado e esquece um pouquinho de ganhar dinheiro, como os Estados Unidos fazem muito bem. Você disse que as pessoas se preocupam muitas vezes muito com a essa beleza. Questão artística, uhum. Beleza, vamos fazer uma música aqui, fica muito preocupado com isso, enquanto o sertanejo está dominando o mercado cultural. Não tem muito disso? Tem muito disso. Tem muito disso porque acaba tendo uma aceitação maior, eu acho. Não que essas coisas sejam ruins, elas também são muito importantes, elas também carregam muitos significados e elas representam muita coisa. Mas eu acho que o problema é a gente não aprofundar nas coisas. As coisas, elas têm que ter um significado claro, elas têm que trazer valores, elas têm que... Eu acho que a gente tem que aprofundar mais. A gente não pode ficar só na estética. Lógico, é bonito, mas o que acaba, sabe? Depois que eu saio de um show, que tipo de sentimento que eu levo? Isso vai me fazer pensar? Não vai? Eu vou refletir? Não sei. A ideia é não sair vazio, sabe? Tem que sempre acrescentar alguma coisa. E o público brasileiro gosta disso? Gosta, todo mundo gosta. É. Só precisa ter contato. Todo mundo gosta. Mas é porque... então como ter esse contato com a população? A gente precisa, porque a gente precisa dar a possibilidade dessas pessoas experimentarem esse lugar da sensibilização. É difícil, porque nem todo mundo está aberto, a gente vive num mundo, né, a minha oficina fala exatamente sobre isso, que é sobre corpo e cidade, e a gente fala exatamente de uma sensibilização do corpo, de uma sensibilização do olhar com a cidade, como que são esses corpos que habitam essa cidade. E as pessoas, hoje em dia, a gente vive num mundo muito agitado. Eu, por ser de cidade grande, sinto muito isso. E a gente acaba criando uma casca, a gente acaba se fechando muito. E fica difícil acessar as coisas mais íntimas dos outros. E é importante isso, a gente precisa redescobrir esse lugar, como que a gente acessa sem ser agressivo, como é que a gente deixa ser acessado. Eu acho que o trabalho de formiguinha entra justamente aí. Nessa parte, né? E tem que ser um trabalho realmente de formiguinha com muita paciência, né? Muita sensibilidade, muita paciência, com uma comunicação que não seja violenta, porque a gente está vivendo num mundo extremamente violento, a gente está falando de ataque terrorista, a gente tem medo de sair nas ruas, a gente é assaltado. E são consequências de que as pessoas não estão confortáveis, né? A violência é uma consequência disso, não adianta a gente reprimir. Esses atos, eles acontecem porque eles são uma resposta de uma sociedade que não está sendo bem tratada. Quando que você decidiu seguir por esse caminho, Bruno? Nossa, quando que eu decidi? Eu, na verdade, meu pai é economista. Tudo a ver. Eu comecei fazendo faculdade de economia em São Paulo. Tentei segui-lo, mas não funcionou. E aí logo eu desisti e eu, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalhar com corpo, então eu não tenho nenhuma formação formal, mas eu fiz balé clássico, contemporâneo, contato, improvisação, dança afro, circo, sempre fiz no meu horário fora da escola, então chegou uma hora que eu resolvi assumir que minha paixão era essa mesma, desisti da economia, não cheguei a fazer nem 6 meses. E aí prestei para uma casa, tinha conhecido Ouro Preto, tinha ido passar um carnaval em Ouro Preto, tinha me apaixonado pela cidade. E aí resolvi que eu queria morar naquele lugar e que já que eu ia dar uma reviravolta na minha vida, eu ia repensar tudo. E o que realmente eu, Bruna, queria fazer, a não ser o que eu queria dar continuidade da vida dos meus pais. E aí foi um grande passo, assim, pra mim, porque mudou tudo, né? Aí eu fui seguir o que eu realmente... Eu fui me escutar, na verdade, ver o que eu sabia fazer de melhor. E aí você veio pra Belo Horizonte, já tá em Belo Horizonte há um bom tempo, né? Então, aí eu morei em Ouro Preto 5 anos, saí de Ouro Preto, me formei, fui trabalhar em Belo Horizonte, fiquei em Belo Horizonte quase 5 anos. Na verdade, agora eu tô morando em São Paulo, em São Caetano do Sul. Isso, tem 2 meses. Recente, pouquíssimo tempo. E como é que você conheceu a turma do Máscaras aqui? A turminha do Máscaras, então, eu conheci quando eu fiz faculdade em Ouro Preto, eu conheci a Jaque, Jaqueline Stamponi, uma grande amiga, grande parceira de trabalho, e ela faz parte do grupo Máscaras, e aí ela me apresentou pro Maurinho, e a gente começou a conversar, eles estavam querendo trabalhar com corpo, eu já tinha minha pesquisa, e foi um casamento perfeito. E como é que tá a oficina aqui em Guaranésia? Ah, tá uma delícia, os meninos são maravilhosos, eles estão super afim de entender, de pesquisar, de experimentar, isso é muito importante, né, porque a oficina não adianta nada você chegar com a proposta e a aceitação. É um trabalho que a gente constrói junto, ela nunca é igual, em cada lugar é um. Eu acabei de vir de uma oficina em São Paulo, capital, e aí eu chego aqui numa cidade menor. E como a gente trabalha com corpo e cidade, ela toma um outro formato e é muito interessante ficar vendo como realmente o espaço afeta o nosso corpo. E aí, o pessoal tá entendendo direitinho? Tá entendendo direitinho. Ô, Bruno, vou fazer um intervalinho comercial, a gente volta já para dar sequência nesse bate-papo. Quero saber também o seu lado de fotógrafo, né? Ai, tá bom, tem vamos esse lado falar. De fotografia, essa paixão também pela fotografia. Expresso. Sábado, só dá Expresso. É o programa Expresso aqui na sua parceira da Ilha FM. Vamos até as 14 horas. Daqui a pouquinho vou conversar com o Daniel Bovolone, cantor de Guaxupé, com muita história, viu? Já tem esse bate-papo com ele. Agora eu tô conversando aqui com a Bruna Rosa, produtora cultural. Está aqui em Guaranésia, ministrando uma oficina pro pessoal do grupo Máscaras. Um assunto que eu gostaria de conversar com você, produtora cultural, é sobre a Lei Rouanet. Acho que há 2 meses atrás, ou talvez até um pouco menos, houve muita polêmica aí. Polêmica. Sobre a questão da Lei Rouanet, até para o ouvinte nosso entender, o que vem a ser a Lei Rouanet? Vamos lá, eu não vou saber falar sobre todos os artigos, claro, mas... nem precisa, só para a gente ter uma ideia. Para a gente ter uma ideia, o que ela é? Ela, para a cultura, ela tem sido uma... Ela é um facilitador, né? Porque o que acontece? Por a gente não ter uma conscientização cultural, pesquisas mesmo, quando a gente pega para analisar, quando você pergunta para uma população de 0 a 10, que grau de importância você dá para a cultura? As pessoas dão 10, dão 9 e 10. E aí quando você pergunta o que você frequenta da cultura, assim, lógico que cultura é tudo, né? Mas quando a gente dá um recorte, tipo teatro, música, cinema, exposição de arte, as pessoas de 0 a 10 dão 2, dão 3. Então é uma coisa bem contraditória. A nossa cultura não é tanto de entender talvez a importância das artes ainda. Então a Lei Rouanet, ela ajuda bastante, porque... O que seria a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, você escreve um projeto e aí você, para você legalizar esse projeto, para ele existir perante a lei, para ele ser reconhecido nacionalmente, você apresenta ele para o Ministério da Cultura. E o Ministério da Cultura vai ler o seu projeto, vai ver se você realmente é uma pessoa que tem capacidade de exercer aquilo que você está propondo, aquelas atividades culturais, vai analisar seu currículo, seu histórico, e vai te dar carta branca ou não para executar esse projeto. E aí eles dão como se eles, né, eles postam no Diário Oficial, aí seu projeto passa a existir perante a lei e ele passa a ser um projeto reconhecido. Ou se não, não, porque aí ele tem algumas falhas, ou você ainda não está preparado para poder exercer aquilo que você está propondo, enfim. E aí, o fato de você ser aprovado na Lei Rouanet significa só que você... que o seu projeto, ele é um projeto correto e que ele pode ser executado. Mas você não tem dinheiro ainda para isso. O governo não põe dinheiro ali, né? Não. Muita põe gente pensa que é isso, né? Não põe diretamente, porque aí o que acontece? Aí você vai procurar patrocinadores ou doadores, apoiadores, que queiram, porque todas as grandes empresas, elas pagam impostos. E aí essas pessoas que pagam os impostos, essas empresas que pagam o imposto direto pro governo... E não sabe para que exatamente está sendo usado esse dinheiro, se vai ser para transporte, saúde, cultura, educação. É como se ela decidisse, o meu imposto ele vai para a cultura. E aí, na verdade, ele passa esse dinheiro para esse projeto que já foi aprovado, que existe perante a lei. E ele abate esse valor no ano seguinte do imposto de renda. Então, ele deixa de pagar no ano seguinte porque ele já fez essa doação. Então, na verdade, é um dinheiro que você repassaria para o governo e o governo ele repassaria para a cultura. E na verdade, teoricamente, teria que voltar para a cultura. Acaba sendo positivo, porque você faz um contato mais direto, se a gente pensar mais na lógica, né? Na teoria. Mas lógico que na prática a gente tem muitos, muitos problemas, porque a lei precisa mudar. Precisa ter algumas alterações. A lei precisa se atualizar, eu acho, né? Como tudo na vida. A gente está falando de projetos culturais, a gente está falando de valores, de ideais, de pessoas. E as pessoas mudam, né? E a gente precisa. As manifestações culturais mudam. Então a lei precisa. A lei é uma coisa que precisa ser viva, ela precisa mudar também. Ela precisa acompanhar. Uma das grandes críticas é que os artistas nacionais, de renome nacional, teria muito mais facilidade que os pequenos artistas, né? Com certeza. A gente pega, por exemplo, Luan Santana, Ivete Sangalo, né? Uhum. Se favorecem pela lei. Isso, ao meu ver, pelo menos, não é muito legal, né? Isso uma coisa bem polêmica, porque, na verdade, ele já tem uma visibilidade grande. É. Porque aí a gente vai entrar em muitas coisas pequenas. Por exemplo, pela lei, tem um valor certo do que você pode cobrar, do que você não pode, se cobra ingresso, se não cobra, quanto que cobra, quanto que não cobra. E aí eu acho que o que a gente tem que questionar, analisar, às vezes, porque na verdade fazer um projeto, só quem faz e bota na ponta do lápis e constrói uma planilha, sabe o quão caro é. Não é simples. Uma pequena apresentação de teatro, um pequeno show que você vai fazer, custa muito dinheiro. Então, assim, às vezes você olha coisas que saem nos jornais ou nas mídias falando fulano aprovou não sei quantos milhões, dá uma assustada, mas que os projetos, que absurdo. É muita grana, com certeza é muita grana. Mas as coisas são muito caras e não é tão simples assim. Eu acho que o que a gente tem que parar pra pensar é o valor do ingresso, porque porque se já tem um incentivo e aí o valor do ingresso, porque às vezes se o ingresso for muito caro, o valor do ingresso ele já banca aquele evento. Aí eu acho que fica meio contraditório, sabe? Essas alterações que precisam ser revistas. Essas alterações precisam ser revistas. E eu acho que a gente, porque esses grandes esses grandes artistas, eles conseguem se manter por ingresso, talvez, que era o que antigamente no teatro a gente fazia, sabe? A gente antigamente era, você ganhava em cima de bordereau de venda de ingresso. Lá, pegava um empréstimo no banco, bancava tudo e depois rezava pra encher o teatro e pagava todas as contas. Maurinho já pegou muito empréstimo em banco, Maurinho. Maurinho já é da Lei Rouanet pra cá, né, Maurinho? Não é tão antigo assim, não, né? Mas sem a Lei Rouanet, não existiria cultura hoje no Brasil, essa nas cidades do interior? Ou será que não, daria pra tem gente? Coisas que, porque aí a gente vai entrar num assunto que é muito, tem coisas que elas não se bancam financeiramente. Só que elas precisam de dinheiro para existirem. Então, e também, aí a gente vai entrar numa questão do que é valor, porque se for assim também tem o lance das obras de artes, e que valor que é esse valor artístico, esse capital social que agrega valor às coisas, que a gente não está falando de capital financeiro. Então tem coisas que realmente, se não tiver um incentivo fiscal, um incentivo do governo, um patrocínio, elas não se bancam mesmo, nunca vão se bancar. Então vamos falar de algo mais leve, fotografia? vamos mudar de assunto. Tem uma paixão grande por fotografia também, né? Tenho uma paixão enorme, fiz um curso, tenho um curso técnico, né? Acho que eu posso dizer isso, uma formação em fotografia, é minha paixão, fotografia, nos tempos livres. E surgiu depois de Ouro Preto, né? Eu tava lendo. Surgiu em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Comprei uma câmera, por um acaso, fiz uma viagem, achei uma câmera mais barata. Tinham roubado minha câmera compacta. E aí tinha uma câmera um pouco melhor, pelo mesmo preço das compactas, e acabei comprando uma câmera melhor. E já que estava com ela, comecei a dar uma fuçada para usar, né, o que eu tinha comprado. E aí, na faculdade mesmo, os amigos apresentando, não tinha muita gente que registrava. Naquela época, ninguém tinha smartphone, nada era conectado 24 horas. E aí eu comecei a registrar os espetáculos. E aí a galera começou a gostar do meu olhar, das fotos, das imagens. E mudou completamente o olhar depois de se transformar numa fotógrafa? Não, o olhar ele sempre teve comigo. O curso de fotografia foi para estudar as técnicas, entender sobre luz, entender o mecanismo da câmera, entender as possibilidades, porque isso te abre o leque para criação, né, na verdade. Quando você entende da parte técnica, você vê os instrumentos que você tem, você pode criar mais, mas o olhar eu acho que ele já veio de antes mesmo. Quando aqui em Guaranésia, por exemplo, andando pela cidade, você já fica de olho, oh, aqui daria uma boa foto, tem isso ou não? Com certeza, é. Com certeza, muito, ainda mais aqui que tem muita natureza. É, eu gosto mais de fotografar pessoas, eu sou apaixonada pelo ser humano. E pra mim tem que ter ser humano na foto, nos registros. A oficina, inclusive, ontem a gente fez a primeira atividade externa, que foi na praça. A gente fez ali na praça do cemitério, algumas pessoas devem ter visto a gente. E eu já fiz umas fotos ontem, umas imagens bem bacanas dos meninos, dos corpos nessa praça. E continuo fotografando, vou seguindo na oficina e vou registrando também. Eu gosto muito de registrar. Todo mundo pode ser um bom fotógrafo ou precisa daquela câmera, super profissional de 13, 14, 15 mil reais? Não, todo mundo pode ser um bom fotógrafo. Mesmo com um smartphone desse aqui, meio vagabundinho, dá pra ser um bom fotógrafo? Com certeza, eu acho que não adianta nada você ter um super equipamento e você não ter um olhar sensível para as coisas e não conseguir identificar as miudezas, as pequenas belezas. Então eu acho que qualquer um pode, lógico, se você tiver o olhar e tiver um super equipamento, o seu leque de criação ele aumenta, mas o mais importante é o olhar. Esses photoshops hoje da vida atrapalham um pouquinho a vida dos fotógrafos ou não? Ou ajudam? Olha, eu acho que são coisas que se complementam sempre, né, porque eles ajudam muito, porque tem coisas que às vezes você tá com a ideia e na hora você não consegue fazer, e eu tenho ideias que surgem depois. Eu acho que só tem a somar mesmo. Eu acho que, porque o Photoshop sem o fotógrafo, ele também não existe, e o fotógrafo pode ter ajuda do Photoshop também. Lógico, a gente pode fazer imagens que são completamente de computador, não sei como é que eu posso, mecânicas, não sei como que eu chamo isso. Mas eu acho que a gente perde um pouco da beleza, do que é a arte, do que é o belo mesmo, do que é. Mas o seu trabalho em fotografia não tem muito a ver com Photoshop, não. É aquilo ali da hora, ou de vez em quando você pega o Photoshop pra fazer alguma. Eu não sou muito boa de Photoshop, não. Eu quero, é uma coisa que eu quero estudar pra eu poder experimentar mais. Eu acho que traz grandes possibilidades. Mas eu gosto mais do simples. Então, pra mim, aquilo que eu registrei, eu vou no máximo dar uma tratada em saturação, coisas mais básicas de cor, mas editar mesmo Photoshop dificilmente eu vou usar. Vai levar muitas fotos de Guaranésia, então? Com certeza. Bom, adorei o bate-papo, viu? Obrigada. Adorei o bate-papo. Você vai estar aqui até amanhã, então, né? A oficina continua até amanhã, tem hoje, né, das 2 às 6, amanhã também, e aí amanhã é o encerramento, e aí a gente vai fazer uma pequena intervenção lá na praça, como é que chama, Maurinho? Praça Dona Sinhá, por volta das 4, 4:30, nós vamos estar lá. Então quem tiver vai poder ver esses corpos vivos, ativados, circulando, ocupando o território. Né? Maurinho, tem alguma novidade sobre o festival? A gente vai falar no meio de semana, né? Mas aqui só para os ouvintes aqui do Expresso. As inscrições encerraram quinta-feira, dia 28. Era terça-feira, foi prorrogado até quinta, dia 28, né? Para um pessoal que tinha pedido no Festival de Lafayette. E agora a gente, essa semana, deve chegar as que foram postadas via correio. E aí, lá para sexta-feira, a gente já vai ter uma ideia já quantos grupos, e aí a equipe de seleção já vai começar a selecionar os grupos que virão, os espetáculos que virão. Tamo aí. Muito tá bem. Correndo, né? E como é que foi lá o festival de Lafayette? Foi muito bom, foi uma experiência muito legal pros meninos, eles adoraram. É a primeira vez que essa turma vai pra lá? Foi, a maioria foi a primeira vez de um festival até, e conheceram muita gente, fizeram oficinas, assistiram espetáculos, foi interessante. A apresentação foi muito assim legal, teve um contato bom com o público, foi muito bom pra eles, pra gente, foi uma experiência legal. Valeu, Maurinho, um abraço, viu? Valeu. Bruno, muito obrigado pela participação, vocês. Espero que você goste ainda mais da cidade, viu? Noite de sábado promete, né, Maurinho? Jaque, boa tarde. Valeu. Pelo menos o portete a gente vai. Pelo Vale Comercial, a gente volta já batendo papo com Daniel Bovolone.